agora estou dormindo contente. Pelo que tenho descrente, pelo que vejo, não me aleijo às escuras. Não tenho amarguras, os meus olhos são fissuras nos teus azulejos. Não quero o teu beijo, não quero a tua forma, não te quero de joelhos. Eu limpar o que entornas, não faças o que é aquilo que pode ser. Não me deixes a pé, não me faças correr, que eu não vou. Não vou para casa ser um grão na asa, ser um bico molhado. Outro estado, um bocado legado ao passado, do presente que te dei em vão. Desfolhei pelas horas que passo, pelos cães que ladram, pelos dias que ficam e os que não acabam. Espera, passa, tempo, cata, vento, alto, são vento, algo lento, é aquilo que tu vês. Yeah.